Glória ao Senhor, irmãos. Saudar a amada igreja. E aproveitei esta oportunidade que o Donald veio para estar conosco, para estar com meu querido amigo, irmão, companheiro. Para quem não sabe, o Donald foi muito tempo meu irmãozão mais velho e muitas vezes foi pai, muitas vezes teve que usar a varinha. Eu morei com ele nos Estados Unidos e foi uma pessoa que investiu tremendamente na minha vida e eu quero honrá-lo por causa disso, junto dos irmãos. Todo tempo, amor, recursos e principalmente a graça de Deus. Sempre, várias horas da minha vida, durante toda a minha vida, até mesmo hoje, eu lembro como o Donald fazia as coisas. E eu louvo ao Senhor por isso, porque ele foi uma escola de vida para mim, numa época que eu não tinha muitos referenciais, tinha os meus pastores, Moisés, Erasmo, cuidavam, discipulavam, mas o Donald era aquele irmão presente, juntinho, todo o tempo nós estávamos juntos, começamos a cantar, louvar e fazer música juntos, ele não sabia português e eu não sabia inglês, a gente ia e começava a cantar junto a Bíblia na sua casa e foi assim que surgiu muitos desses cânticos e todo o nosso ministério começou assim, numa comunhão, num companheirismo maravilhoso diante do Senhor. E eu aproveito essa oportunidade, Donald, para dizer que tu és uma bênção. Muitas pessoas nesse mundo são conhecidas pelo seu brilho e outras pelo seu rastro. Eu quero dizer que você é conhecido pelo seu rastro. Eu louvo a Deus por isso. Glória a Deus. Eu cheguei segunda-feira da Turquia. Eu estava em Istambul com um grupo de irmãos, porque apresentou-se a oportunidade desse ano nós fazermos o primeiro encontro de adoradores turcos. Eles são muçulmanos, 99% do país é muçulmano. O índice de irmãos e da igreja é muito pequeno na Turquia. A Turquia não tem hoje mais do que 5 ou 6 mil evangélicos. Eles dizem que é até menos. Mas vamos dizer que tem muitos irmãos secretos. Então, um país de 70 milhões de habitantes tem um baixíssimo índice de irmãos. Um país que já foi a grande maioria de cristãos, as igrejas de Éfeso, Esmirna, Laodiceia, Gálatas. É tudo lá na Turquia e hoje a igreja pena por passos que foram tomados anteriormente, desde os tempos dos cruzados e a grande perseguição que a igreja turca sentiu. E fomos lá, nosso comitê de trabalho, os irmãos árabes foram juntos, o Mike Heron dos Estados Unidos, Gerson Ortega e eu fomos e começamos a nos reunir com os líderes, os pastores durante a Páscoa e chegou uma hora que era tão desalentador o que aqueles irmãos contavam que eu confesso no meu coração que dava vontade, irmãos, de desistir de tudo. E nós fomos uma hora orar juntos sobre decidir se íamos ou não fazer o encontro de adoradores esse ano na Turquia. E o irmão Mike Heron, nosso companheiro lá dos Estados Unidos, ele disse assim, olha, eu vou contar uma história para vocês. Há algum tempo atrás, uma grande companhia de sapatos mandou um vendedor para a África. E esse vendedor, depois de fazer uma pesquisa, viu que ninguém na África usava sapatos. E esse vendedor ligou para o seu chefe e disse, pode mandar a passagem de volta que aqui ninguém usa sapatos. Daí aquele homem voltou para os Estados Unidos e mandaram uma outra pessoa. Não, mas temos que invadir o mercado da África. E mandaram uma outra pessoa e foi, e essa outra pessoa foi e olhou todas aquelas pessoas que não usavam sapatos. E mandou um recado e disse, olha, manda um carregamento de sapatos que aqui ninguém usa sapatos. Entenderam? Quando o Mike contou isso, eu disse, eu vou dizer para a igreja mandar um grande carregamento de sapatos do Senhor Jesus, de sapatos da salvação, sandálias de vida, de bênção, Porque na Turquia muito pouca gente usa sapatos e nós temos um grande mercado para alcançar com a palavra, a graça e o amor de Deus. E vamos fazer o encontro na Turquia de 7 a 10 de dezembro, em nome do Senhor Jesus, já com a bênção, com a aprovação. Aleluia! Glória a Deus! Porque ninguém usa sapatos, tem muita pouca gente usando sapatos na Turquia. Então, lá é o lugar, irmãos. Glória ao Senhor Jesus, peço a oração dos irmãos, o apoio, e precisamos de recursos. Glória ao Senhor Jesus. Então todos são convidados a participar conosco de uma forma ou outra, em nome de Jesus. Amanhã, não percam, cheguem cedo, porque quem vai ministrar a palavra é o Donald. Mas hoje o Samir pediu que eu o fizesse, né? Eu estava aqui com um monte de palavra aqui, irmãos. Estava aqui com o meu iPad pulando de um lado para o outro, perguntando ao Espírito Santo o que o Espírito queria falar, e ali orando com o Donald, ali na última coisinha, ele deu uma palavra, Donald, que direcionou essa palavra. Eu quero falar sobre transbordar. Amém? Quem quer transbordar no Senhor? Glória ao Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. E esta palavra está em Colossenses 1, versículo 9. Antes de ler a palavra, eu quero dizer, irmãos, que a nossa mãe, fica de pé, minha mãe. Minha querida mãe, Dona Eduvirges, está aqui presente. É uma alegria ter a senhora. E o meu padrasto, seu Ivo, fica de pé, seu Ivo. Glória ao Senhor Jesus. Estão aqui junto conosco. Eles são de outra congregação, mas estão em comunhão conosco. É a mãe do Abner, é a mãe do Azaf, é a mãe da Carmélia, do Ener e da Débora. Somos cinco. Te amamos muito, mãe, viu? Uma alegria ter a senhora conosco. Então, Colossenses 1, versículo 9 diz: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que? O que, irmãos? Transbordeis. Aleluia. Transbordar é quando um vaso, quando um pote, uma panela vai se enchendo, um copo vai se enchendo de água. Alguém pode renovar a aguinha aqui? Viu? Abner, obrigado. Vai se enchendo, e chega uma determinada hora que começa a transbordar. Porém, o transbordar de Deus não é como um simples transbordar de água. Porque o transbordar de Deus é quando alguém é cheio para compartilhar. É um transbordar que se reaproveita. É um transbordar que não é jogado fora. É um transbordar que Deus vai enchendo cada um de nós, porque Ele quer fazer a sua obra nesse mundo, Ele quer fazer alguma coisa que precisa ser feito, e a água e a vida está na vida de cada um de nós, é através de cada um de nós. Por isso que Jesus disse que do teu interior fluiriam rios de água viva. Do interior de cada um de nós, irmãos, Deus quer fluir, Deus quer transbordar. Por isso Paulo ora para que os seus discípulos transbordem. Nós vivemos num mundo evangélico, graças a Deus não é isso no nosso meio, mas a realidade evangélica desse mundo é pessoas absolutamente vazias que se contentam com uma gotinha que é jogada sobre as suas vidas. Eu lembro quando Moisés nos ensinava que muitas pessoas vivem apenas de o pastor chega no domingo e joga um monte de leite em pó para cima no culto e alguns pegam um pouquinho. Isso não é alimento, amados. Isso não é transbordar. Transbordar é quando Deus nos faz nos encher absolutamente da sua vida, da sua graça, do seu poder, do seu amor, e vai nos enchendo ao ponto de que nós nos tornamos cheios de Deus para compartilhar. Para compartilhar. A maioria do povo só quer pegar esse leite em pó que é jogado no ar e pega um pouquinho e quer pegar a sua bênção e receber alguma coisa de Deus, ter um calafrio, cair no poder de Deus. E basta isso não, amados, transbordar é muito mais que isso. Transbordar é quando Deus enche a nossa vida de tudo que nós vamos ver aqui, primeiramente, do pleno conhecimento da sua vontade. Transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Não há coisa mais preciosa, irmãos, do que nós conhecermos a vontade de Deus. Conhecer a vontade do Senhor. Quando a gente canta, foi graça, Senhor. Foi graça que eu venci e cheguei aqui. Nós chegamos até aqui como igreja. Nós chegamos até aqui como pessoas, como pais, como mães, como ministros do Senhor. Nós falávamos hoje, 33 anos, Deus, nós iniciamos diante do Senhor, ministrando, mas foi por causa desse transbordar e desse conhecimento da vontade de Deus. Quantas vezes, amados, eu estive por parar o meu ministério, por estacionar, achei que já era hora de parar, mas eu sempre tive um desejo, fazer a vontade de Deus. E eu conheci a vontade de Deus para a minha vida, por isso, você tem que conhecer a vontade de Deus, aquilo que você quer. Eu digo isso para os jovens, temos um grande número de jovens aqui, a grande maioria aqui são jovens. Meus amados, busquem conhecer a vontade específica de Deus para a vida de cada um de nós. Às vezes nós falamos da vontade de Deus como alguma coisa global, ide, fazer discípulo. Mas Deus tem uma coisinha que quer que cada um de nós façamos, que Ele escreveu no seu livro, que é só para você fazer, que está dentro do grande plano do Senhor Jesus. Eu fico imaginando um homem como Lucas, que estava ali do lado do apóstolo Paulo, pela sua vida fora. Ele tinha alguma coisa no seu coração que ele queria fazer, ele gostava de escrever. Ele gostava de pôr no papel tudo o que ele ouvia, tudo que o seu discipulador falava. Ele ia escrevendo, escrevendo, escrevendo, e prestou um dos maiores serviços para a igreja até os dias de hoje, escrevendo. Sabe por quê? Descobriu a vontade de Deus para a sua vida. E quando os irmãos me perguntam, Azaf, você não se cansa desses projetos doidos? Hoje eu estava falando com meu discipulador Moisés, e ele concorda com a vontade de Deus na minha vida, que Deus me escolheu, Deus me separou para fazer algumas dessas tarefas que eu tenho feito no decorrer da minha vida, amados, porque Deus me separou e me mostrou várias vezes o rumo da minha vida, quase foi mudado, mas de repente alguém se levantava, e muitas vezes meu próprio discipulador, fora da minha própria vontade, se levantou. Não, Deus te chamou para uma outra coisa. E os presbíteros que estão aqui sabem disso. Algumas vezes que o rumo da minha vida estava mudando, o Moisés vinha e dizia, não, Deus separou o Azaf para fazer uma outra coisa. E o conhecimento da vontade de Deus, por isso que isso é necessário. Nós desenvolvermos essa sintonia fina, meus amados, para conhecermos a vontade de Deus e transbordarmos desse conhecimento. Eu vejo esse transbordar, não apenas conhecer pequenas coisas, mas conhecer cada vez mais aquilo que Deus quer para cada área da nossa vida. E eu tenho certeza que Deus quer te informar, meu amado, tudo o que Ele tem para você, nos mínimos detalhes. Quem conhece a vontade de Deus, não entra em fria, não faz mau negócio, não casa mal. E eu sou bem casado, graças a Deus, com a minha Rosana. 29 anos de felicidade, de alegria, de amor, de companheirismo. Sabe por quê? Casei bem. E eu quero honrar a minha sogra que está aqui presente. Sabe por quê? Porque eu decidi o casamento com a sogra, não com a Rosana. Numa reunião, num culto, a gente estava numa comunhão orando, eu cheguei para minha sogra e conversamos e oramos, né? Eu disse para ela primeiro, né, que eu estava interessado na sua filha, e ela me abençoou naquela reunião. E assim eu fui conhecendo a vontade de Deus. Glória ao Senhor Jesus, e minha sogra é uma bênção na nossa vida. Muitas vezes a vontade de Deus veio por direção da minha sogra, da minha família, da minha mãe. Quantas vezes, eu lembro uma vez a vontade de Deus na minha vida, irmãos, eu era drogado. Eu era totalmente drogado, estava lá no meio dos hippies, na rua Leopoldo Bier. E um dia lá no meio dos hippies, eu muito louco, aparece a minha mãe. Com uma cinta na mão. Eu tinha 14, 15 anos, eu creio que eu estava fazendo 15 anos naqueles dias, e aparece a minha mãe do nada, no meio dos hippies, todo mundo muito louco, violão, rock and roll, e a minha mãe foi abrindo, porque era um grande grupo, e foi abrindo espaço e chegou até onde eu estava, com seus olhos cheios de lágrimas. Eu disse, filho, eu vim te buscar, e começou. filho, eu vim te pegar, aqui não é o teu lugar, em nome de Jesus, profetizando e chorando. A senhora lembra disso, mãe? E foi me cintando, metendo a cinta, eu tive que sair dali. Eu tive que sair daquele lugar porque era vergonha terrível. E a cinta desceu até chegar em casa. E foi, e disse, essa é a última surra que eu vou te dar. Mas ali estava a vontade de Deus para a minha vida. Salvação, irmãos. Às vezes os pais têm vergonha de buscar os seus filhos lá no inferno. Eu quero dizer que a minha mãe foi lá na porta do inferno. Eu nunca esqueço disso, mãe. Esses dias eu estava escrevendo isso no meu livro da minha história. Como aquele fato foi importante para eu voltar para a vontade de Deus. Tinha alguma coisa naquilo ali que já estava acontecendo e direcionando minha vida para a vontade de Deus. Nós conhecemos a vontade de Deus através das circunstâncias. Através de tudo que Deus quer nos revelar, tudo ao nosso derredor, Deus pode te falar numa palavra. Eu lembro um dia, a Rosana me contou que Deus falou com ela através de uma criança na rua. Que a Rosana vivia muito rapidinha, vrum, vrum, vrum, vrum, com aquele seu carrinho, né? E um dia ela passou assim e teve que frear bruscamente e tinha uma criança que disse, não corra, moça. Foi isso? Disse assim para ela. E ela ouviu a voz de Deus. Ouviu um conselho. Alguém lhe fala alguma coisa? É Deus falando, às vezes um professor, pode ser ateu, uma mula de Balaão pode falar para você e aquilo é a vontade de Deus, vai te direcionar corretamente. Ouça a voz de Deus. Mas Deus nos fala também com toda a clareza, como a Bíblia nos diz através da sua palavra. Abre a Bíblia, meu irmão. Quer conhecer a vontade de Deus? Abra a palavra. É claro, é uma maneira simples. A gente fica procurando modos transcendentais de conhecer a vontade de Deus. Quando a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita e é dita com clareza, com toda exatidão para a sua vida, tudo para a sua vida. Lâmpada, precisa de luz? Está aqui, irmãos, ó. Para conhecer a vontade de Deus, vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia, a palavra de Deus, através do Espírito Santo, você conhece a vontade de Deus através do Espírito. Temos a palavra e o Espírito Santo revela a Deus dentro do nosso coração e revela a sua palavra. Quando nós lemos a Bíblia, peça ao Espírito Santo que está dentro de você, Espírito Santo, me faz conhecer mais a vontade de Deus através da palavra. Através da palavra, através do Espírito. Através da igreja, do conselho, dos irmãos, dos discipulados, dos vínculos, das juntas e ligamentos, como a gente aprende a conhecer a vontade de Deus, e tem gente que rejeita isso. Rosana e eu temos um posicionamento de vida. Todo mundo é bem-vindo para nos trazer uma palavra de Deus. Sobre qualquer área da nossa vida. Se alguém quiser falar sobre a criação dos nossos filhos, que estão mal educados ou isso ou aquilo, podem ir lá em casa, irmãos, porque você vai ser a voz de Deus. Nós queremos aprender se alguém tem alguma coisa de Deus para falar a nossa vida, sobre qualquer área da nossa vida, nosso posicionamento como discípulos de Jesus, seja aberto. Seja aberto. Deixa Deus falar com você, deixa Deus usar o corpo. O corpo vai falar a vontade de Deus, porque a vida de Deus está no corpo e nós somos membros uns dos outros para trazer a revelação da sua vontade que Deus tem para a vida de cada um de nós. Conheça a vontade de Deus, meu irmão. Tem ainda alguma coisa que Deus quer te revelar que você ainda não sabe? Viu? Dá um abraço no seu irmão e diz, Deus quer te revelar. Abra o teu coração. Abra o teu ouvido. Abra a tua mente, meu amado. Deus quer falar com você. Não fecha o teu coração. Não fecha. Tem alguma coisa preciosa que ainda você tem que fazer, que você ainda não sabe. Tom, tem alguma coisa que você ainda não sabe na tua vida e ministério e que Deus quer te revelar com muita clareza. Tu e a Carmélia, Deus tem alguma coisa grande preparado para vocês em nome do Senhor Jesus, da sua vontade e os teus filhos também, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. E na vida de cada um de nós, Deus tem alguma coisa especial. Especial. Aqui tem pessoas que Deus quer usar em outras nações. Tem pessoas que têm obras que Deus preparou de antemão, antes da fundação do mundo, para você realizar. Pessoas que você precisa alcançar, pessoas que você precisa abençoar, nações que você precisa tocar. Com a sua vida, com a vida de Deus, com a sua presença. Irmãos, a carência de gente por este mundo afora, de trabalhadores, como Jesus disse, é grande, é imensa. Um país como esse que eu acabei de chegar, falei para os irmãos, Turquia, que carência, meu Deus do céu. Parece que todo projeto missionário do mundo esqueceu de algumas partes. Não tem ninguém, não tem projetos, não tem dinheiro, não tem investimento, não tem jovem, não tem louvor, não tem nada, não tem livros. Os irmãos lá dizendo, trouxeram, ó, isso aqui foi o que foi produzido de louvor. 8 discos foi produzido na língua turca até o dia de hoje e só 3 estão à disposição. E nós temos só na Life quantos discos a gente grava por mês, mais do que isso? 5 agora, só na Life. Fora os outros 1000 estúdios que Deus deu para o Brasil. Irmãos, nós temos muito, mas pouca gente buscando a vontade de Deus. Nós nos apegamos ao grande conforto e liberdade que nós temos e não vamos além na descoberta da vontade de Deus. E Deus tem algo além. Amém? Amém. Glória a Deus. Tem que transbordar de uma outra coisa, de toda sabedoria. A gente pensa que sabedoria é conhecimento que vem por livro. Não é. Estou terminando a faculdade. Nunca li tanto como nesses últimos 4 anos. Mas isso não gera sabedoria, irmãos. Livro, estudo, ensino desse mundo não gera sabedoria. Permite você desenvolver em muitas áreas. Eu louvo ao Senhor por esse tempo de estudo que reciclou, renovou na minha vida. Mas não gera sabedoria. Sabedoria verdadeira só tem uma fonte. Qual é, irmãos? Diga ao forte. Qual é a fonte de sabedoria da igreja? Jesus. Aleluia. É Jesus. Só sabedoria é você conhecer o conselho de Deus. Provérbios 1:7 fala de 1 a 7. Toda essa primeira parte, a introdução do livro de Provérbios fala da sabedoria como uma riqueza de Deus, como o princípio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria não é conhecimento, sabedoria é saber fazer, é saber gerir, é saber realizar tudo aquilo que Deus coloca para a nossa vida, é saber cada pequena tarefa. A gente precisa, como pai e mãe da nossa querida Aurora, saber o que fazer com uma criança assim. E nós louvamos a Deus pela vida da Aurora, porque Deus tem nos dado sabedoria para levar a Aurora a ser uma discípula de Jesus, e também para a vida do André, nosso adolescente, que precisamos ainda mais. Às vezes parece que precisamos mais sabedoria com o André do que com a Aurora. Eu tenho um monte de pai de adolescente dando risadinha aqui, porque sabe exatamente o que eu estou falando, né, Brine? Precisamos da sabedoria de Deus para saber o que fazer e como fazer. Nós precisamos ter a sabedoria de Deus na nossa casa. Amém, amado? Dentro da nossa casa, na nossa vida, como marido, como esposa, como estudantes nesse mundo. Nós estamos vivendo uma sociedade, amados, uma sociedade pós-moderna, cheia de iniquidade, onde os valores de Deus acabaram, onde o misticismo tem tomado lugar da fé, tem tomado lugar do governo de Deus. E às vezes isso entra no nosso meio. Nós queremos mais as coisas místicas, né? Do que a verdade, do que a justiça, do que caminhar com o Senhor. E é onde Deus quer nos levar. A termos sabedoria. Porque a sabedoria na vida de um discípulo. Por isso que Paulo diz que os seus discípulos precisam transbordar da sabedoria de Deus. Porque primeiramente a sabedoria gera segurança. O primeiro fruto da sabedoria na vida de um discípulo é estará seguro. Seguro das coisas de Deus. Tem segurança, uma casa onde tem a sabedoria de Deus. Os filhos crescem seguros. Os filhos crescem na segurança do Senhor, porque nós vivemos num mundo, irmãos, totalmente inseguro. E a única coisa que pode nos dar esta segurança é a presença de Cristo Jesus, nos dando sabedoria para viver os princípios de Deus nesse mundo. Se tem alguma casa aqui que tem uma insegurança, é a falta da sabedoria de Deus. Porque onde tem sabedoria, tem segurança. Onde tem sabedoria, tem orientação clara. Não tem gente perdida. Um lar que tem a sabedoria de Deus, uma vida que tem a sabedoria de Deus, é fácil de ser seguida. É ou não é? E louvamos a Deus pelos nossos pastores, Deus tem nos dado homens sábios. Eu sou discípulo de Moisés e Erasmo há 36 anos, irmãos. Completa agora em agosto que eu caminho com esses dois irmãos e conheço todo o presbitério, desde o início das suas vidas, dos seus ministérios. Donald estava conosco nessa época. Vimos a grande maioria da igreja nascer e crescer. E estamos juntos porque Deus nos deu homens sábios. O sábio é fácil de ser seguido porque ele é previsível no seu caminho. Ele deixa, como eu falei, da vida do Donald, ele deixa rastros, ele deixa marcas seguras que nós podemos seguir e nós precisamos da sabedoria de Deus para gerar orientação clara nesse mundo. Tem toda uma geração, amados, a nossa geração está precisando de marcas, está precisando de passos, de homens e mulheres que deixem essas marcas na sabedoria de Deus. Eu tenho dito ao Senhor, Senhor, não quero administrar o brilho do meu ministério, eu quero deixar é as marcas. Através da sabedoria de Cristo na minha vida. Orientação clara, rastros. E também a sabedoria de Deus gera na nossa vida força. Uma vida debaixo da sabedoria de Deus é uma vida forte. Forte nos princípios, forte no conhecimento de Deus, forte no caminhar, forte nos projetos. Deus precisa uma igreja fortalecida, aleluia, cheia de força. E aqui depois, nesse texto fala, sermos fortalecidos com todo o poder. No versículo 11 fala, na força da sua glória, a sabedoria de Deus na vida de um homem, de uma mulher gera força. Por isso que a gente vê às vezes pessoas por quem a gente não dá nada se tornarem pessoas absolutamente fortes em Deus. Vocês conhecem o Daniel de Souza? Eu discipulo o Daniel de Souza desde os seus primeiros passos, há 18 anos atrás. E era um homem calado, fraco. E eu posso dizer isso porque ele era assim mesmo. Não tinha nenhum direcionamento, não tinha objetivos. Hoje eu vejo o Daniel discipulando 40 igrejas nesse Brasil, com o ministério apostólico crescendo, desenvolvendo na graça do Senhor, e vejo a força do Senhor, porque a sabedoria de Deus entrou naquela vida. Onde entra a sabedoria de Deus, irmãos? Entra a força. Nos tornamos fortes no Senhor. Amar. Amém. Glória a Deus. O conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Entendimento espiritual, amados, é quando nós compreendemos a natureza de Deus. Primeira coisa que nós precisamos compreender na natureza de Deus é o seu governo e soberania. Entendimento espiritual, você cresce e transborda quando você entende que todas, digam comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É quando em qualquer situação, né, Rosana, nós dizemos, Deus está no controle. Amém? Erga sua mão e diga, Deus está no controle. Viu, Mirinha? Deus está, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida. Nada acontece por acaso. Entendimento espiritual verdadeiro é quando uma pessoa entende este aspecto. Principalmente esse, temos outros, mas principalmente começa a discernir que Deus está em tudo. Que isso está acontecendo aqui hoje por causa daquilo. Até as coisas ruins que acontecem na nossa vida, Deus usa todas elas para o nosso bem. A gente olha para trás hoje quando a Rosana foi baleada em 1996. Ela levou um tiro de um assaltante, muitos irmãos lembram disso. Grávida do André, grávida de 8 meses. Irmãos, inclusive eu estava lá com essa irmã, Álida, que vai estar aqui com vocês. Irmãs, desmarque tudo e venha ouvir essa irmã. Viu? Essa cubana que vai estar aqui. Eu estava com essa irmã quando Rosana foi baleada. Eu estava ministrando lá na igreja do Alejandro, junto com Álida e Alejandro e todo aquele grupo, lançando um disco de adoração que eu gravei com eles. Quando Rosana foi baleada. Mas hoje, olhando para trás, aquilo que aconteceu, como aquele atentado que poderia ter levado à morte, aquela coisa sinistra, Deus usou para a bênção. Deus nos fortaleceu. Deus abriu os nossos olhos para o mundo espiritual, para a vigilância. Deus nos ensinou muitas coisas. Quanta coisa Deus nos ensina através da Aurora. Né, Aurorinha, que vai sentar direitinho ali. Quanta coisa Deus nos ensina todos os dias através da vida da Aurora, do jeitinho que ela é. Um dia no encontro, o irmão nos viu ali envolvidos com a Aurora, né? E chegou para mim, pô, Azaf, que barra, hein? Eu disse, não, irmão, barra não, bênção. Bênção. Ela é uma bênção na nossa vida. Nós aprendemos. Você vai aprendendo a colocar tudo, vendo o controle de Deus, que Deus vai transformando tudo em bênção. Na nossa vida. Tudo. Entendimento espiritual é confiança. Esta confiança que Deus está em tudo. Não só confiança, irmãos. Entendimento espiritual, você não apenas confia em Deus. Compreende que Deus, tá bom Deus, tu estás no governo. Mas você continua com as rédeas. Não, meu amado. Entendimento espiritual é você aprender a entregar a Deus. Não apenas confiar, mas aprender a entregar ao Senhor todas as coisas. Entendimento espiritual é um caminho que você que é gerado pela confiança, confiança na soberania de Deus, mas depois você vai e entrega, começa a aprender a entregar. Tá bom, Senhor. Então eu te entrego isso. Nós somos felizes porque aprendemos a entregar todas as coisas da nossa vida, todas as áreas que os irmãos conhecem, nossos pastores conhecem, nossas lutas, nas diferentes áreas de vida, de ministério, mas a gente aprendeu a entregar a Deus. Entrega os filhos, entrega o casamento, eu entrego a Rosana, ela entrega o Azaf, então o Azaf está lá não sei aonde, mas ele está entregue a Deus, né, Rosana? E assim cada um de nós aprendemos a entregar os nossos filhos. Eu vi o processo do João Nelson da Cirlei para liberar o último para ir para a Austrália, o IT, né? Ir para a Austrália, mas entregaram ao Senhor. Da Adriana e do Márcio, lá foi o Rafael, né? Fica aquele buraco na casa, né, Nana? Mas está entregue ao Senhor. Aprenda a entregar os seus filhos. Não quando eles vão embora. Entregue hoje seus filhos. Entregue hoje os seus pais. Entregue ao Senhor, entrega. Não fica segurando nada, entrega. A Deus, todas as tuas causas, tudo que você tem, tudo que você é, todos os seus sonhos, todos os seus planos, entregue a Deus. Irmãos, Deus é um lugar seguro para você entregar e depositar todas as coisas. Sabe por quê? Tudo que Deus recebe, Deus cuida. Amém? Tudo que Deus recebe nas mãos, Deus cuida. Muitas vezes Deus não responde, mas soluciona. Muitas vezes nós queremos é a resposta de Deus, e Deus quer te dar é a solução, não a resposta. E tudo que é entregue a Deus, Deus soluciona. Deus resolve. Não apenas confia, entrega. E quando você entrega, você aprende um outro processo espiritual, o processo da espera. Porque Deus, você entrega para Ele e Deus tem um tempo, né, Liginha? Para todas as coisas debaixo do céu. Entendimento espiritual é você confiar, entregar e esperar no Senhor. Esperar o tempo de Deus, esperar a estação de Deus. Eu lembro quando a gente morava na Soledade. No fundo da nossa casa tinha um abacateiro. Quando a gente foi morar lá, a Heloísa era da nossa célula, do nosso grupo, né? Lá que você chegou, né, Elo? E Mirinha, e até o Luiz chegou lá, né? Vinícius, solteiro, lá conosco. E eu olhava aquele abacateiro que dava abacate e manteiga. É difícil de achar aquele abacate. Um abacate que você come e desmancha na sua boca com mel e aveia de manhã. Estão com fome? Já pensou um abacatezinho cortadinho? Um melzinho, aveia por cima, bem fresquinha. Farinha, minha mamãe põe farinha. Eu gosto de aveia, mãe. Farinha é coisa de Catarina. Eu sou mineiro. Mas eu esperava aquele abacate. E aquele abacate não amadurecia. O abacate já era grande e ele ficava verde não sei quanto tempo. E eu de vez em quando ia lá, arrancava um abacate e dizia, não, eu vou abrir esse trem, tem que estar maduro. Já é grande há muito tempo. Mas maturidade leva tempo. Tanto do abacate quanto do rubinho. Que eu também acompanhei e vi amadurecer. Vidas levam tempo para amadurecer, irmãos, antes de poder se tornar pão partido e alimento no reino de Deus e conhecer o propósito de Deus. Isso é o amadurecimento de Deus que tem que ser natural na vida de cada um de nós. Isso é espera. Espera em todas as áreas. Deus tem um tempo. Isso que você está esperando na sua vida, se não veio ainda, porque não é a hora. Amém, igreja? Erga a sua mão e diz, ainda não é a hora, Senhor. Eu recebo. Mas vai chegar. Porque Deus está amadurecendo o abacate. Deus está amadurecendo. Deixa Deus amadurecer. Em nome do Senhor Jesus. Esse estágio de espera. Algumas coisas Deus faz rápido. Tem milagres que Deus faz assim. Mas tem outros que Deus faz um pequeno milagre cada dia. No seu tempo. E esse processo de espera. Uma das coisas mais preciosas que Deus nos ensinou. Com respeito à nossa aurora. É ver o milagre de cada dia, enquanto esperamos o milagre total. Amém? Vocês dois também. Vai vendo o milagrinho de cada dia, né, vó? Vai vendo cada milagre. O tempo de espera, irmãos, é um tempo de muita descoberta de Deus. E toda a espera em Deus nos leva ao último aspecto do entendimento espiritual. Nos leva ao descanso. Aprenda a descansar, confiar entregar, esperar e descansar no Senhor. Não tem nada mais precioso em uma vida do que viver a vida no descanso do Senhor. No descanso no Senhor. Nós nos agitamos, eu me agito, agora nem tanto mais, graças a Deus, né, Abner? Que eu aprendi, né? Tô nesse processo aqui, aprendendo isso com Deus. Mas às vezes a gente se desespera quando Deus tem outra solução. E você só consegue depois que você descansa. Por isso que a palavra diz assim, aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Porque Deus faz questão que a gente vá descansar. Descansar e entregar nele, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo, seguro. Deus quer esse processo de descanso na nossa vida, porque o descanso traz vida, traz renovo. E Deus quer te dar este renovo. Por isso você tem que transbordar de entendimento espiritual. E tudo isso, irmãos, tem um objetivo. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. O que Deus quer com esse transbordar é nos ensinar a viver. É nós aprendermos a viver para o seu inteiro agrado. É nós aprendermos a descobrir em tudo, em todas as coisas, tanto as coisas boas, como dizem as coisas malas, como dizem os argentinos, aprender que tudo isso, Deus quer que isso faça parte da nossa vida, da nossa vitória, do nosso crescimento, do nosso conhecimento, vai gerar sabedoria, essa segurança, essa orientação, esta força, vai ser gerada por Deus na nossa vida. E Deus vai nos ensinar a viver para Ele. O objetivo de Deus com a tua vida é que você viva 100% para Ele. Ontem, Donald e eu falávamos, né, Donald? Nós só temos uma agenda, a agenda de Deus. Quero te dizer que Deus não tem plano B com a sua vida. Viu? Às vezes a gente pensa que Deus tem um plano B. Não, Deus tem um plano só, um propósito com a sua vida. Te ensinar a viver para o seu agrado. E isto deve ser o nosso maior desejo. Eu quero viver para agradar a Deus. Com a minha música, com o meu cântico, como pai, como esposo, como irmão de vocês, como discípulo, como ministro do Senhor em qualquer lugar do mundo. Minha pergunta é, Senhor, eu quero te agradar. Eu não quero fazer apenas um congresso na Turquia. Eu quero agradar a Deus. Viver para o seu agrado. Tudo na nossa vida. Se alguma coisa na sua vida que você faz não agrada a Deus, pare de fazer. Se alguma coisa na sua vida não glorifica a Deus, pare de fazer, que ela não é digna de ser feita. Você está perdendo tempo. Tudo que nós fazemos que não agrada a Deus, são as coisas que nós fazemos sem o jeito de Deus, na hora errada. Às vezes parece uma coisa certa, mas não está da maneira de Deus, não está na hora de Deus, então não está do agrado de Deus. Parece até que é certa. E por isso Paulo dizia, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, porque ele entendia isso. Que ele queria viver para agradar a Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam, porque o meu único objetivo é agradar a Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixo escravizar por nenhuma delas, porque meu único objetivo de vida é agradar a Deus. É agradar a Deus. Jovens, aprendam a agradar a Deus. O que agrada a Deus? Primeiramente, santidade. Em 1 Tessalonicenses 4:3 diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos tenhais da prostituição. Santidade agrada a Deus. Glória a Deus que no nosso meio ainda se prega sobre santidade. Porque em muitos lugares santidade virou uma palavra careta. Em muitos contextos, ficar é uma coisa normal. Contextos cristãos, entre aspas. Em muitos lugares, se divorciar é uma coisa banal que todo mundo faz, nós podemos fazer também em casa aqui, e não sei, aqui, ali, pastor, não interessa. Mas Deus não quer isso, irmãos, Deus quer santidade. O que agrada a Deus? Uma vida reta e santa diante de Deus. Segunda coisa que agrada a Deus, unidade. Gente que vive em unidade diante do Senhor, unidade no corpo, unidade na família, unidade no casamento, unidade no meio dos irmãos, unidade entre as igrejas, unidade entre as igrejas de um estado, de uma cidade, de um país e das nações. E nós vemos a bênção do Senhor nesse projeto que temos realizado no Oriente Médio, porque temos visto a unidade do corpo de Cristo. No final de um dos maiores encontros que fizemos na Jordânia, um pastor pentecostal chegou e disse para mim, olha Azaf, a coisa mais linda de tudo isso foi a unidade. Nós nunca nos reunimos assim. Nós nunca estivemos com os irmãos batistas, presbiterianos, pentecostais, até os coptas e ortodoxos estavam lá no encontro louvando e adorando a Deus. Com seus crucifixão assim pendurado no pescoço, mas estavam glorificando a Deus, louvando. Vimos a glória de Deus naquele encontro, a unidade do corpo de Cristo. Isso traz bênção, isso traz glória ao Senhor. Em Efésios 4 fala que vivemos do modo digno que fomos chamados através da unidade. É o capítulo que fala sobre a unidade do corpo de Cristo. Unidade agrada a Deus, nós termos alianças, a nossa unidade, Donald e eu somos amigos e irmãos. Todos esses anos, sempre juntos. Todos os discos praticamente tem alguma coisinha do Donald. Ou tem a voz que ele põe, vem e põe três linhas, ou manda um cântico, e assim por diante, toda essa nossa vida juntos. Nunca foi rompida, irmãos, a unidade que eu tenho com os meus pastores, meus discipuladores, Erasmo, com Moisés, essa continuidade de vida, décadas e décadas caminhando juntos, com os irmãos, com os amigos, com o presbitério, com meu cunhado Tom, e com esta igreja amada. Que me envia pelo mundo afora. Saibam, eu tenho unidade com vocês. Nunca deixei meu coração se dividir. Nunca deixei, irmãos. Porque honro os meus pastores. Honro os meus pais espirituais. E tenho uma aliança de vida com eles. Muitas vezes eu já tive tudo quanto é tipo de convite que vocês podem imaginar. Para ir para outro lugar, para outro estado, para outro país, para outro contexto, até Deus pode me mandar. Mas quando me mandar, vai ser em unidade com os meus irmãos pastores. E por isso eu vejo a bênção de Deus em tudo aquilo que temos feito. Não nos deixamos dividir. Rosane e eu temos uma aliança em Deus, de unidade diante de Deus. Às vezes fecha o tempo, irmãos. Não fecha lá na tua casa, não? Fecha? Mas a gente, no fim de tudo, busca unidade. Somos um no Senhor. Temos ensinado os nossos filhos a viverem em unidade. Porque unidade agrada a Deus. Outra coisa que agrada a Deus, verdade. Verdade agrada a Deus. Vivermos uma vida de viver de modo íntegro. Íntegro fala de verdade, fala de realidade, fala de totalidade, fala de algo completo. Integridade, verdade. Isso agrada a Deus. Você viver uma vida sobre a verdade. Tudo na sua vida tem que ser verdadeiro. Não deixe o fajuta entrar na tua vida, meu irmão. Não deixe as coisas, tem algumas coisas que tem tentado entrar no meio da igreja que não tem nada a ver com a verdade. Teve uns moveres por aí afora, né, que tentaram entrar, que não tem nada a ver com a verdade. Você entrava num culto, via gente latindo, isto não é verdade. Deus não fez o homem para fazer au, au, au, au, au, au, au. E arremedar bicho, arremedar cachorro, gato, isso e aquilo. Isso não é verdade. Deus não se agrada disso. E por isso, a maioria dessas igrejas que entraram nesses moveres, nos Estados Unidos, no Canadá, elas se arrasaram depois. Sabe por quê? Porque não tinha verdade. Alguns moveres por esse mundo afora não têm a base da verdade, da integridade. Deus quer que nós sejamos íntegros, como foi Jesus. O conceito de integridade para a igreja, amados, ele não é humano, ele é espiritual e tem como base e fonte Cristo. Tudo que Jesus fez, você pode fazer. Não precisa inventar nada. Sair da realidade da palavra de Deus e da verdade da palavra de Deus para nenhum lado desses lados que tem ido pelo mundo evangélico, nós não precisamos de nada disso. Porque nós temos a realidade, a verdade de Cristo Jesus. Que glorificou, que louvou, que cantou, que deu glória a Deus. Né? Tem algumas coisas que ninguém quer. Crucificação, ninguém quer. Mas verdade agrada a Deus. Traga verdade para a sua vida. Amém, irmãos? Tem tempo ainda, Sam? Tá bom, irmãos, vamos ficar de pé. Outro dia eu volto para ministrar essa palavra aqui, o resto. Mas eu quero que você tome uma posição agora. Se você quer transbordar de alguma coisa que Deus te falou, sai rapidinho do seu lugar que eu quero orar por você aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Vem cá, vem os jovens, vem os adolescentes. Deus quer transbordar na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério. A mãe veio aqui dizer que não foi cinta, foi uma vara mesmo. Viu? Veio me corrigir aqui. Obrigado, mãe. Obrigado pelas varadas. Se você quer transbordar de Deus, comece a erguer as suas mãos, dá glória a Deus. Comece a ministrar com o seu irmão. Comece a orar uns pelos outros agora, em nome de Jesus. Comece, abraça um irmão, chega pertinho. Comece a ministrar a graça, o amor, a graça do Senhor. Sobre a vida de cada pessoa aqui, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo agora, Senhor, toque na vida dos meus irmãos dessa congregação. Todo sentimento errado, que não nos deixa esperar, que não nos deixa, não deixa confiar, que não nos deixa descansar em Deus, em nome de Jesus. Tudo seja retirado da vida de cada pessoa, de cada irmão, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor. Amém.